Delírios do Arrocha no Piseiro. Aô, meu parceiro Jackson Júnior, tem uma situação pra te contar que você não vai nem acreditar. Então fala aí, meu parceiro Gil Carvalho, presta atenção no serviço, olha só. Diga! Preste atenção no que vou te dizer. A mina que eu tô ficando tá gostando de você. Oh, presta atenção no que eu vou lhe dizer. A mina que eu tô ficando tá gostando de você. Quer saber de uma? Não tô nem aí. Se quiser pegar, tu pega. Nunca foi mulher pra mim. Oh, quer saber de uma? Não tô nem aí. Se quiser pegar, tu pega. Nunca foi mulher pra mim. Ela é rampeira, ela é rampeira. Quando vê meus amigos, fica assim dando bobeira. Ela é rampeira, ela é rampeira. Se tu é meu amigo, não caia nessa besteira. Sábado e domingo, vamos pra balada. Lá ela bebe todas, fica logo atribulada. Depois da cachaça, vem falar comigo. Fica me perguntando, cadê os meus amigos? Pra falar a verdade, começou a me incomodar. Tô achando que essa mina tá querendo me chifrar. Você é meu amigo, eu tive que te dizer. Nunca foi mulher pra mim, não sei se vai ser pra você. Ela é rampeira, ela é rampeira. Quando vê meus amigos, fica se dando bobeira. Ela é rampeira, ela é rampeira. Se tu é meu amigo, não caia nessa besteira. E ela é rampeira, quando vê meus amigos, fica se dando bobeira. Ela é rampeira, se tu é meu amigo, não caia nessa besteira. É, parceiro, pense numa situação, viu? Rapaz, nem fale, viu, cara? Já decidi, não quero mais. Eu também tô caindo fora. Chama! Preste atenção no que vou te dizer. A mina que eu tô ficando tá gostando de você. Oh, preste atenção no que eu vou lhe dizer. A mina que eu tô ficando tá gostando de você. Quer saber de uma? Não tô nem aí. Se quiser pegar, tu pega. Nunca foi mulher pra mim. Quer saber de uma? Não tô nem aí. Se quiser pegar, tu pega. Nunca foi mulher pra mim. Ela é rampeira Quando vê meus amigos, fica assim dando bobeira. Ela é rampeira. Se tu é meu amigo, não caia nessa besteira. Sábado e domingo, vamos pra balada. Lá ela bebe todas, fica logo atribulada. Depois da cachaça, vem falar comigo. Fica me perguntando, cadê os meus amigos? Pra falar a verdade, começou a me incomodar. Tô achando que essa mina tá querendo me chifrar. Você é meu amigo, eu tive que te dizer. Nunca foi mulher pra mim, não sei se vai ser pra você. Ela é rampeira, ela é rampeira. Quando vê meus amigos, fica assim dando bobeira. Ela é rampeira, se tu é meu amigo, não caia nessa besteira. Mas ela é rampeira, quando vê meus amigos, fica se dando bobeira. Ela é rampeira, se tu é meu amigo, não caia nessa besteira. Mas ela é rampeira, quando vê meus amigos, fica se dando bobeira. Ela é rampeira, se tu é meu amigo, não caia nessa besteira. Você me diz, vai querer ou não? Não, meu parceiro, amigo que amigo não fura olho. Então tamo junto. Xangré CDs, o moral de Bicoara.